Oi, tem a 660R1 Varas Hornet de 762 e mochila da Red. É só bode do cachorrão, a novinha fica maluca. Rio azul e se amarelo e quer subir na minha garupa. É só blusão da Eco e boné da Lacoste. No baile do caipirão da VN29. Oi, essa frase eu já escutei e tô reforçando o papo. Que nasceu uma tarde novinha, isso já foi confirmado. Elas bateram cabeça e isso é um absurdo. Não precisa brincar, mas tem tiro pra todo mundo. Hoje eu comprei um Adidas novo no lugar do Puma Disco. E água de bandido é Red Bull com whisky. Eu já tô embraçado, cheio de milhão no bolso. Pode falar que é foda, o meu cordão de ouro. Segura, tirinho. Segura, sem neurose. O problema é esse aqui. Fala, Zói. Quando a pia vai pro baile, eu nem gosto de dar rolé. Porque eu me conheço e conheço a minha mulher. Se outra me olhar, olha só o que ela fala. Se eu tiver um montão de novinha, ela pega todas na porrada. Na hora, caralho. E aí? Geraldo Caipirão, eu tô ligado que nascer tá buchicho, moleque. Quem nascer tá buchicho, dá um grito aí. E aí, Tirinho, solta essa porra. Solta essa porra. É nóis, caralho. Vem que vem com a base do buchicho, moleque. Naquele pique. Eu não quero budita, eu quero dinheiro. E cê vai colar. Eu não quero budita, eu só quero dinheiro. E cê vai colar. É nem que seu portão de ouro, vários carros e várias motos. Favela, chapa, quem seu celular, tira a foto. Rua da metade é fodinha de todo em São Paulo. Favela, chapa, quente, favela, nota 100. Outra de carro, é o Bruno, meia de pó de cola, mas nós não gostamos. Nota de buchicho, traz a solução pra cá. Esse toa de acá no soco, liga, nós come envolvido, 5-7, roladão. É nós a Vera, meu amigo. É o Bruno, e aí vamos trampar. Ou pega as pés, liga o carro. Quer comer, é o Prieto. Ou depois se vende essa porra, eu vou pra boca dar uma festa. Foi os meninas que é de que o jogo é objetivo. Foi nós só joga pra ganhar, pra perder não é comigo. E pra ver se a forma do bode tem que ter disposição. Cereal e transparente com todo cheira, mundo. Cereal, ah, eu não quero putis, eu só quero. Rua da meta que é potinha de todos os homens. Favela, chapa quente, VN nota 100. Outra de gato, eu vi Bruno, vem aqui pra te falar. Ela não gosta de buchicho, traz a solução pra cá. E se for aplicar no saco, liga, vai que eu me envolvido. 5-7 boladão, é nós a Vera, meu amigo. Os meninos aqui, assim que eu boto a chapa pra esquentar. Se o meu zinho voltou de ré, a base vai capotar. Às 5 horas da manhã, mas ligou no meu celular. Outra de gato, é o Bruno, e aí vamos trampar. Pega as peças, liga o carro, quem comenta é o fiel. Uma festa. O menino aqui é assim que o jogo é objetivo. Olha só, joga pra ganhar, mas pra perder não é comigo. E pra fechar com o nosso bote tem que ter disposição. Eu transparente com todos meus irmãos. Eu não quero um budite, eu só quero é dinheiro. Oi, mestre, cheirão, cheirão, e se a voz colar, vai baixar. Eu não quero um budite, eu só quero é dinheiro. E se a voz colar. Pedindo a nova do docinho. Tá naquele pique. Salgueiro é o caldeirão. Salgueiro é o caldeirão. Salgueiro é o caldeirão. Vai. Eu vim aqui pra te falar um bagulho que tá A das águas sujas e limpa. Vai, quem levanta quer? A mão. Quem quer dar um grito, caralho? E aí, Tininho? Vai, vamos adivinhar. Tô lá na roda, essa letra vou contar. Das águas e fazida suja. Vai, solteira de frente, mas só que não tava sozinho. Foi assim que eu conheci. Ei, o DJ Tini é comércio. Das águas sujas. Quando desce nós passa mal. Foi aí que eu lancei. Linguada com bala house é linguada. Com bala house é linguada. Com bala house. Novinha desce, treme, geme, fica fora do. Pego mulher na internet. Hoje é namoro virtual. Elas estão pedindo linguada com bala house é linguada. Com bala house é linguada. Com bala house. Novinha desce, treme, geme. Hoje fica fora do normal. É o amor. É o amor, é o amor da balinha, neguinho. Oi, tem da preta, tem da azul. Oi, a roxa me baleou. A balinha de morango é a balinha do amor. Mas isso não tá ligado. Quando desce nós passa mal. Oi, foi aí que eu lancei. Linguada com bala house é linguada. Com bala house é linguada. Com bala house. Novinha fecha, treme, geme, fica fora do. Segura, Sirinho.